gigante, gigante Crocodilo Prime. A maior pressão de aparelhagem do planeta. Bora começar a viajar! Bora no batidão, no batidão, no batidão! Bora que o bagulho vai endoidar agora! Toma no batidão! Na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Diga sabe. Teus amigos, teus amigos. Alô, Melri. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Eu quero ver o bagulho endoidar. Eu quero ver o bagulho endoidar. Vai endoidando! Eu quero ver o bagulho endoidar. Silva, já aqui comigo também, um abraço, Carlito. Tudo na manha, tudo na moral. E o que, e o que? Acabou com o churrasco da bola, tu. Não teve mais a bola, porque acabava com o churrasco, se diga sabe. Maia, isso aí, ó. A Carol da TF. Tá todo mundo aqui no baile. Olha o bebê aí, é show no camarote. Ele e as gatas tops. É o rei do periquitinho na área. Pelo croco é bagulho louco, o croco é louco. O croco é bagulho louco, o croco é louco. O croco é bagulho louco, o croco é louco. E eu posso, eu posso, eu posso. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando. Eu posso detonar e sai da hora. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga. Vai jogando! Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga. Meu parceiro Maílson, da família Rock Soul, já aqui presente com a gente. Bora, Maílson! Alô, Melri! Betinho Play, carreirão, meu Betinho Playboy, mandou patrocinar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Tequila e siroque, hoje eu quero endoidar. Tequila e siroque, o Patrese vai doidar. Vai doidar, vai doidar, vai doidar. E doida esse bagulho. Banjo. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Por quê? É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Bora! Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Não é mais no 14. Agora é, véi! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Bagulho de doido, doido, doido, doido. Os mal falados comigo, pode crer! De verdade, vem na coreografia, vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima. Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima. E vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima e vai tremendo. Aí do Patrese. Bora pra cima! Giridão! Pode me tirar tudo que eu tenho. Agora! Pode falar tudo que eu faço. E o quê? Mas eu só te faço um pedido. Não encosta! Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não. E aí, Marcelinho da Marambaia? Aqui em Brasília com a gente! Encosta no meu namorado. Suas amigas! Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Bola malandra, bola malandra! A sonhadinha. Que é o quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando, então vem sentando. A mulherada vai sentando, Zuna! Vai sentando! Então vem sentando! Fala japonês produções e o bebê produções e as gatas top. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Bora lá. Pode dar em cima. Agora. Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. DJ Patrese. Olha quem tá na área, meu irmão. Esses moleques aí, eu tiro o chapéu. Tá sempre no baile do Patrese. É os empresários da Ceasa. Esses moleques tem moral comigo, meu irmão. Os moleques da Ceasa são os empresários. É muito chope, muito água. Bora pra cima. E o que, e o que, e o que? E aí, Francisco? Aquele abraço aqui do Patrese também, moleque. Um abraço do Patrese. O Marcos PDK. Marquinhos Saúde também. Tá todo mundo reunido ali. Bora, D2 do Rock. Bora, Bruninho. Olha só, primeiradão. Os dois são muita onda, mano. Não rasga nada, ligaçada. É DJ Melly. DJ Mulher do Pará. E a família também, PGN. Aqui presente com a gente. Eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Tu tá com muita falta, ligaçada. Bora pra cima, a culpa é toda minha aí, tá? Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando, culpa não é minha, vai se dar na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E o quê? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doom. Culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly. E aí, Patrick? Os mal falaram para Helder. Qual foi, Helder? É mais nós? É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando, na culpa não é nada minha, macaquinha. Te vira com ela pra ir, que eu só toco aqui, ó. Aqui, ó. Você vai sentar por cima. E o quê? E o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar. Bora, carreira! Sinha na potranca do bumbum, ela balança e o chão. Senta, senta, senta! E vai sentar! E vai sentar! Potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Bota pinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vai bebendo, e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Idade, idade, idade, idade, idade, idade. Dali meu top do Pará. Patrese. Bora! Dali meu top do Pará. Bora que doido! O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Um, dois, três, agora! Bora, mãozinha pra cima e grita, hey! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E o quê? Agora... Olha o gordo da pracinha! Esse gordo é camarada! Aí, bruxinha! E a galera da pracinha! O que me fez chorar? Viajou, meu irmão! É o gigante detonando tudo! Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Deixa no escurinho, produção! E deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho! Só quem gosta do escurinho aí dá um gritinho! E a galera do Clube do Remo Feliz da Vida! O Remo não caiu não, meu irmão. Tá ferido, mas não tá morto. Galera do Remo, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E também tá aí. Bora, bora, bora, bora lá, lá. Vai! Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá. É no escurinho. Apaga a luz que. Bezerra Produções agora. Te liga. Liberado. Calma. Vai sair! Te liga no barulho! É o gigante crocodilo! Pou, pou, pou! Tei, tei, tei! O Patrés virou de vez! Pou, pou, tei, tei, tei! Bora girando! O Patrés virou de vez! Pou, pou, pou! Tei, o top DJ do Pará! Virou de vez! Pou, pou, pou! Tei, tei, tei! O Patrés virou de vez! E o quê? Ei, Betinho Playboy! Vai ser rock doido. Já tá sendo, vai. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. É com a Lúcia. É com a Lúcia. Bora pra cima. Ei, Patrese. Diz. Pode soltar a batida. Pode soltar a batida. O bagulho tá louco. O DJ tá preparado. Tá pronto pra dar uma pista. Então toma! Chegou o DJ que acha. Toma! Toma sua pieza. Toma sua pieza. Toma sua pieza. Toma sua pieza. Toma sua pieza. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Chama que ela vem. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. E vem bandida, vem bandida. Toma caqueado, caqueado, caqueado. Bora pra cima! Olha o baile, olha o baile, olha o baile. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Eita. Olha o shake. É o Zé, o shake. Imaginando. Do Pará, que agora vai. Empresário Betinho Playboy tá na área, segura! Bora pra cima! Bora pra tese, bota na pressão! Bora pra tese, e bota na pressão! Vai. Hoje eu tô de rock! Hoje! Aí, DJ, é a trilha, a trilha! Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô, Mel! Só tô vivendo, tô ostentando e eu não ligo. Ele tá aqui, empresário! Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão, sem depressão. O grande eletricista da cidade Folia. Já aqui comigo, um abraço, meu irmão. Hoje tá tudo bom. Hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Bora então! Gigante Crocodilo Prime! DJ Lendo! você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, eu não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só. Se mudar, que viria. E o neném tá na área. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora vai sofrer na minha mão. Provado se pra sacudir tudo. Batidão, no batidão, no batidão. E em nome de R.A. Boutique, fechadão com o baile do Patrese, meu parceiro empresário Anderson. É a R.A. Boutique no telão, neném. É Duque Gold na parada. É o Patinho, Patinho, Patinho, Patinho. A onda do momento, te liga! E em nome também de Saca Praia, fechado com o baile do Patrese. Saca Praia do meu parceiro Eric. É Saca Praia, é Saca Praia. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. É Gilson Lanches. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Lá no Juruna, lá no setor. Frente à orla, papai. Na entrada da orla, Barbearia da Vila. Te liga. E também, e em nome de Boutique e Multimarcas, é a abelhinha mais famosa do estado do Pará. É a Boutique e Multimarcas. Tudo fechado com o baile. Tá na hora, tá na hora, tá na hora do batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Bora na batida, bora na batida, bora, que tá na hora. É o baile do Patrese. Salta então, Patrese! Aê, aê. O quê? Aê, aê. O quê? Aê, aê. Opa! Opa! Vai, vai da vila, vem aonde cara vem. Vai, vai da vila. E aí, camarada Pichote, o Fagner também, Multimarcas. As crocomelas, beijão pra vocês, meninas. Vai, vai da vila e vem uma de cara vem. Vai, vai da vila e vem uma de cara vem. Vai, vai da vila e vem. Um, três, um, seis, dezesseis. E o que, e o que? Tá suave, vem novinha, perder tua identidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessade, vem novinha, safadinha, perder sua identidade, safadeza, sacanagem. Choque os dedos, brinquedinho. Se você pedir pra não parar, não vou parar. Porque você que resolveu me falar de tratar. Então vem cá, se você... Que vem a chuva, que vem a chuva, que vem a chuva, que vem a chuva, que vem a chuva. É as melhores! Toda bandida gosta! Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois. Depois do... A sequência. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência. Olha o rabetão, rabetão. Só quem tá solteira vai descer até o chão, até o chão. Aí, Paulo Colúcia! Tá no camarote, meu irmão! Você é pouco famosa. Vai, vai, vai. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Giro! Bora, empresários da Ceasa, pra cima! Japonês Produções, Bebê e Show! E as catástrofes! Patrese. Amor, eu sei. Wesley Santos. Aí, Wesley. Aquele abraço, moleque. O Igor do Posto Rana. E a sua primeira dama, Barbie. Cadê o Igor, rapaz? Mas vamos ter. Ali no camarote. E aí, Igão? Posto Rana, meu irmão. Ícaro Carneiro. Homem da Belinha mais famosa do estado do Pará. No telão, neném. Sente, sente. Bora aí, Ícaro. E chegou novidade, pai. Me diga. Eu me lembro. Eu só te peço. Meu parceiro Yanda CB. Esse bicho é muito forte. É o Yanda CB. Fui com ele na CB Malteiro. O meu chapéu. Esse bicho é doido na estrada. Não tem lombada, não, mano. Vai! Só mais uma chance. Bora, macaquinho sound! Só mais uma chance. Meu gerente Murilo, cadê o italiano? Tá aí, tá? Ô, Francesco! Meu produtor Breno Brasil. Produtor Felipe Lopes também. Tentar conversar. Todo mundo aqui. Também o Fabrício, meu irmão. Fabrício é muito. Eu te amo tanto. Me custa tanto. Viver sem ti. Sente, sente. Se tu ainda me amas. Amas, amas. Bora, meu top. Apaga tudo que o show vai começar. Tudo que o show vai começar. Já começou no carreirão. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar, começar. O que é? É o baile do Patrese. Como é que é? O baile do Patrese é bagulho doido. Baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese. Então vem! Vem curtir o baile do Patrese. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Faz a galera feliz, meu amor. O Luan Motos, o Dieguinho também, o Márcio Monteiro, o Marquinho Chobidel, o Erlon Reis, o seu mano Charles, tá todo mundo aqui, um abraço. Fortíssimo Júnior Beleira. Aí Júnior, cadê meu irmão? Mas vou ter. Sentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. É o top DJ do Pará, ele detona sem parar, sem parar. Eles estão aqui, mas eu detono, meu irmão. Esses bichos são camarada, é amigo particular do Patrão. Rebolando até o chão, porque com os padrinhos é só ostentação. Os padrinhos estão na área. Bora, padrinho! Pra ninguém não. Daí o som da TF, Anderson, Playboy, é só ostentação. Os padrinhos, na maior ostentação. Os padrinhos, é quem comanda a diversão. Daí o som da TF, Anderson, Playboy, te liga aí, novinha, e vem fechar com nós. Os padrinhos, padrinhos do animal, te liga, é batido. Olha a novidade. Sucesso do meu parceiro Harrison Lemos, da banda R15. É uma trajão! sei porquê. Meu Leonardo humilde. Leonardo. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu. Meu parceiro Leonardo humilde. Tamo junto, moleque. Anda muito estranho e não quer conversa. E uma foto antiga no meu Facebook. O céu também, mas, Carol. O Edielson, a Jus. O filé da Nai. Se sincero. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Bora lá! Todo mundo tem um passado. Me disse qual foi o pecado. Amor não fica bem. Agir assim. Que música, Harrison Lima. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Então toma! Tava sentindo saudade. E as gatas top, bora beber! Sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou. DJ Patrese, o top DJ do Pará. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sempre trava. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela, sempre trava, hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra, hoje tem dentada nela. E toma, toma, toma. Olha o baile como tá, como tá, como tá, vai, vai. O baile tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese doidão. E aí, Cláudia? Beijão pra você, obrigado pela moral. Bora, Cláudia, já, já. Começou a pressão. Vamos lá. Olá, chefão. Meu parceiro Maílson também. E toda a família Rockson. Aqui presente com a gente. Tamo junto, moleque. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo, a mulherada. Olha o baile, olha o baile. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo, a mulherada enlouquece. É o top. Para. Que vai você dançar com a sequência esmagadora, botando pra quebrar. Aí Patrese e vai pra cima, meu irmão. Agora eu quero ver. E o que? E o que? E tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no toco. O baile tá louco, o baile tá louco. O baile tá, baile tá, baile, baile, baile, baile, sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese. O quê? O quê? Me respeitar. Sabe por quê? Vai! E dance, mulher! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então. E as fotos aqui, oh. Croco Prime, papai. Não vem me roto. Você quer bater sua foto? Vem cá. Aqui o Patrese Marrombete, o Neto. Bonitinho. Respeito. Gente é feio, sai bonito na foto de gaçado aqui, ó. Bate na hora, entrega na hora. Bagulho doido. Croco Prime, essa. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta. E o que? E o que? Vai. Puta. Hoje eu tô tipo tolerante. O top DJ do Pará. Quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. A risadinha vai. Pra batão grandão, que é pra batão grandão, que é pra batão. Olha o baile funk, aqui, aqui, pra batão grandão, que é pra batão. É o baile do Patrese. Que é pra cima! Patrese, o top DJ do Pará. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta. Ah, tu gosta, embora. Cê dá boa, pai. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, vai pegando nela, vai. Que babatão, papatão, grandão. Que babatão, papatão, grandão. Que babatão, papatão, grandão. Que babatão, papatão, grandão. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Tu gosta, não gosta. Oh, na, na, na, a maioria das amigas da minha ex-mina. Eita porra! Na, na, na, oh, na, na, na, olha as amigas da minha ex-mina, louca e doida querendo sentar. Na, na, na, vai! Só lançada! Vai, vai, vai, vai, vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Agora! Quem pode dar em cima de mim? Segura! Din, din. Meu parceiro angolano da Nike! Tá com ciúme. Esse é o filho Tiaguinho Pitoquinho. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pera. Bora, angolano, galera da Nike comigo! Tu tá passando e tu não toma uma atitude. Aí, Dark da XB. Ativa. Aqui comigo também, um abraço. Lude, feito um capa na cara. Essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e receba essa indireta. Meu chiclete favorito. O Maico também dos sinceros. Beija. E aí, Maico? Entendi muito. Cala a boca e me beija. Eu já tô a vida. Bora, pouquinho. Eu não tenho. O Igor mexe. Tiaguinho também, essa primeira dama, Carol. O Diogo. Din, din. O Toninho, o Bill. A equipe. M14, um abraço. E assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Então pega. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. E o quê? Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. E aí, Dani? Bora, mulher! Então vem, sem. A Dani tá no animal, então toma dentada! Assanhadinha, que é o quê? Que só quebral, quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Então vem! Fica doidinha. Ricardo Carneiro, homem da Belinha, mais famosa do estado do Pará, tá comigo! Vai, vai, vai, vai, vai. Olha o boné que eu tô usando, top de linha. É da Belinha. Senta aqui. Agora rimou, papai. Senta aqui. Bora lá! Senta aqui. Vem dançar! Vai, vai. Essas malandras, vai, vai. Assanhadinha, vai, vai. Tu só quebral. Vamos lá! Só quebral, vral, vral. Vem pra favela, vai, vai. Fica doido. Bora, Betinho Playboy, empresário Betinho Playboy. E o seu assessor Mochila. É o advogado Mochila, meu irmão. Isso, isso. Do jeito que a favela gosta. Ele gosta, ele gosta. Pega a visão, pega a visão. Ele gosta disso aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Ele pica, ó. E aí, Marcelinho, tá comigo também? Um abraço, moleque. Da Marambaia. É o Diguinho que tá mandando. Anda, chama. É o Diguinho que tá mandando. Anda. E aí, Carlinhos? Um abraço do Patrese. Patrese. Chama, chama, chama. Malandra aí. Brota e convoca as tchuca. Brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai. O Igor do Posto Rani, a Barbie, a primeira dama. Tá aqui, ó. Surubinha de leve, surubinha de leve. Com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica. Mais na abandona na rua. Só surubinha de leve, surubinha de leve. Com essas mina maluca. Bebida, depois tá que fica mais na botona. Cê tá no baile! DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Bebida, depois tá que fica mais na botona na rua. Tipo do Diguinho é esse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso? Posso te porra. O Zé Despeto, vamos lá, lá, lá, lá. Ala, biscotinho. Posso te porra, posso te porra, posso, posso te porra. E anda, CB! O doido pode comer, mas desgraçado, sobe aqui. Vem cá comigo, sem moral, porra. Não tem papo não. Posso te empurrar? E posso te empurrar? Posso te empurrar? Posso te empurrar? Posso te empurrar? Posso te empurrar? Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. E o quê? Aê, aê, aê, aê. Vai na fila, vai! Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma. É verdade. Mais tarde é aniversário do filho do Betinho Playboy. E quem vai estar tocando por lá? DJ Patrese e a Sayari. Sei lá. Vai fazer a onda no aniversário do filho do Betinho Playboy. Marquei com o cara, então tá marcado, meu irmão. Sem furo. Não vai ter ressaca hoje daqui, não. Beber uma, depois vou dormir rapidinho. Então partiu o aniversário. Bagulho vai ser doido, meu irmão. Se você pedir pra me parar, não vou parar. Porque você que resolveu vir pra base transar. E o quê? Então vem cá, se você quer, você vai aguentar. Porque o Lendão tá lá, o Dani tá lá. Quem foi que mandou você procurar? O Lendão tá lá, o Dani tá lá. Quem mandou você é agora, Lendão. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Segura, pai. Aê, aê. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Olha o filho do Breno Brasil. Aí, não vai aqui, ó. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez. Ele falou pra trás, tô solteiro. Inteiro, por causa. Tô fim de beijar na boca hoje. Tempo inteiro. Filho do Breno Brasil. Oh, desculpa, mano, você vai. E o que? E o que? Oh. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Bora pra cima! Eu não vou perdoar ninguém, suas amigas. E aí, Bruno Verdelho? Eu... É nós, maninho! Bruno Verdelho, esse moleque camarada. Eu vou comer também, suas amigas Putiane. Eu vou comer também, suas. Tamo junto, ó. Putiane, eu vou comer também. A Sequinha, Beck! Se tiver solteiro, não vou perdoar. O Rian! Seu Jaqueline! Solteiro, a Carol da TF! Minha TF! Putiane, eu vou comer também, suas amigas Putiane. Eu vou comer também. Quem gosta dessa aqui é o Felipe, ó. Ele sabe dançar essa aí. Meu produtor Felipe Lopes. A dança do Romano vai. É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? Bora, Marcos PDK. Se colocando e se joga pra gente. Vamos lá, vamos lá. Assim pra ela. Bora, empresários. Vai, vai, da CEASA. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. E treme, treme, treme, treme esse bumbum. E vai tremendo. E vai tremendo. E vai tremendo. Meu fogueteiro é ele aqui, transariano. Ele coisa muito. Alô, Bill. Eu sou é transariano. E o quê? E fala muito, interesseira. Sou transariano. Alex do Lancha. Fala muito, interesseira. Transariano. Ele que dava aula lá no baile do Batré. Velado, mas não corre. Alex do Lanche, tá na área. Aqui pra ela. Vai! Bancada pro favelado. Alex do Lanche. Aqui pra ela. Segura! Aqui. Se em baile de patricinha, mas quer escutar a Mandela, né? O Netinho Bob também, da equipe top. Bora, Netinho. Um abraço, seja bem-vindo. Sigo do posto Ram. Nito querendo sua traseira. Paulo Coluz. E aí, pá? Interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Bora, gerente Murilo. Ela é Kelly. Ela quer lhe roubar. Quantos seguidores você tem? Kelly vem pagando tudo pra ela. Onde você mora? Ô, interesseira, amiga. Cega. Quer te faixa, danada? Qual é seu signo? DJ Patrese. Cadê Maria Show! O gritinho das gostosas! Ai, ai, ai. O gritinho das sinceras! Ai, tudo isso? O gritinho das sinceras! Será? Será? Quero ver. O gritinho das solteiras! O gritinho das virgens! Tudo mentirosas. Tá começando ainda, não pode mentir. Quem tem amigo corno, dá um grito também aí. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. E quem tem amigo viado, dá um gritão. Agora! Já lancei três ritmos, preste atenção. E agora fico feliz. E aí, Marcelo? Tá comigo também, um abraço do Patrese, garoto! Patrese. Alô, meu gerente Murilo, tá faltando meia, pai. Vou fazer se concentrar. Tá, meu gerente. O empresário Léo também de Bragança. O Douglas. O Peter. Bora, carreirão, bora, carreirão. E treme, treme. Se maiu, seu muita onda. Família Rock Sou. Tá na água hoje. Ele quer isso, água de coco, é? Dá pra ver nada, meu irmão. Tá tudo misturado esse bagulho. O Marinho se. Vai carregar ele hoje. Tem que carregar ele hoje, Loura. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou quicar. E aí, Duane? Beijão pra você, Duane! Esse hit é chiclete naturalmente. Mas seguindo, tá. Adriano. Sento, sento, sento, sento. E senta, vai. Fico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento. Fico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento. Fico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar. Vai sentar. Marião, Marião da CB. Tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar. Um abraço também a Samir Esqueiroz. Aqui presente com a gente, bora Morena. A quicar, bora Morena. A quicar e rebolar. Aí Samir. Exclamação de pé. Ela quebra tudo, vai! E vai quebrando, vai! Calma! Já calma! Pra se ligar, pra se ligar! Zezé! Tá do outro lado, engraçado. Chama as amigas pra afrontar. E bota a bunda. Pra mexer aqui, eu boto. Pra aturar. Pra mexer aqui. O top DJ do Pará. Pra mexer, e eu boto pra atorar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra atorar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso. DJ! Vem, vem romântico, vai! Alô, DG! Alô, bate, bate, bate, bate, não estronda! Então bora no baile! Sou teu fã, MC G15 na voz. Te liga! Aí, agora! Já se acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui? Pra se ligar! Eu tô contando as horas pra te ter de volta, a distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. E aí, gordo? Esse gordo é parceiro, moleque. Tamo junto. Sinto outro azul, mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo. Ah, Marcos PDK, Macaquinho Saldi, o D2 do Rod. Tá todo mundo aqui, ó. É o D. Teu nome sai toda hora aqui, desgraçado. O CD, meu irmão, nem se fale. Tá doido, doido. Os mal falados! O Moral de Irundiara, Bahia. Como é que está aí? Já se acostumou com a cidade. Calma, deixa na batida. Como é que vem aqui? Um abraço, meu parceiro. O Tivico, o Felipe. O Vitor também. Equipe Carreira Solo. Olha o japonês, produções do Bebê. Também produções da Gata Tops. As gatas tops do Bebê e é show. É o rei, é o rei. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o ultra azul. Segura! A saudade é exatamente igual. Dói só. Patrese. Batidão estronda. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado. O Catita, meu parceiro Catita Pressão. E aí, Catitão? Quero você do meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. E você. Olha, esse bicho acabou com a nossa bola. Tá de gaçado, esse gordinho. O rei do churrasco é o nosso goleiro. Vamos lá, vamos lá. Aceito quem eu sou. Você me conquistou. Me fez louco de amor. Segura! Você me ensinou. Aceito quem eu sou. Toma! Bora, RJ! Bora pra cima, moleque! Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado. A Carol Silva, o Thiaguinho também, da família Pressão. Galera comigo. Tamo junto, tamo junto. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei. Andrezinha, família PGN. Agora, agora, agora, agora. O D2 abre o jogo, acaba. Pra que só desenvolve seu amor? Eu confiei, entreguei meu coração a você, mas. Então bora! Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa farsa de amor? E o que? E o que? E parabéns pra você que me fez entender. Paixão não é você. Obrigado. Patrese. É o baile do Patrese. Esse é meu falso. É minha show. E parabéns pra você que me fez entender. E minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse é meu falso. Vai, vai. Quando bem consegui elas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu corpo. E aí, gêmeos? Os gêmeos do Croco na parada. Ela é da zona sul, banhinha de olho azul. E o as crocolocas também na parada. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho. Mas tenho a chave do meu coração pra ela. E o que? Ela vem me ver. Ícaro Carneiro! Deu uma real pra ela. Homem da Belinha, boutique multimarca. E eu vou bater uma real pra ela. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. E o quê? Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar eu caso. Vamos brincar de amar só o gigante Crocodilo Prime, a maior pressão de aparelhagem do planeta.